Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. I could liken you to a werewolf the way you left me for dead. But I admit that I provided a full moon. And I could liken you to a shark. Sucesso Pop Mix chegando para o segundo bloco. Eu sou o Vitor Diniz, tenho a colaboração aqui do Rafael Seabra nessa edição do programa. E agora teremos, depois de ter tido Palma Violets no primeiro bloco, Mumford & Sons e afins, Fiona Apple, que fará show no Brasil, fará shows aqui, né, três na verdade, agora outra banda que estará se apresentando em solo imperdível pela primeira vez, um clássico do rock britânico, Pulp, do vocalista Jarvis Cocker, imperdível, em show único, no dia 28, no Vinha Funchal, em São Paulo. Essa banda realmente promete gerar uma comoção indie lá no Vinha Funchal. Então vale a pena vocês conferirem aí as três músicas que eu preparei para vocês do Pulp, já entrando no clima da apresentação da Vinha Funchal, que a banda fará, essa no caso em São Paulo, no dia 28. E depois eu falo um pouquinho sobre o meu encontro em Londres com o Jarvis para vocês. Lonely Thursday. Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Oh, what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people? You wanna see whatever common people see? Wanna sleep with common people? You wanna sleep with common people like me? But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. Pretend you're drummer and I'll play the part. It seems I saw you in some teenage wet dream. I like it, get up if you know what I mean. Aí 3 do Pulp, que toca no Brasil no dia 28, no Via Funchal, em São Paulo, Diz a Hardcore, e as duas anteriores, duas talvez mais clássicas da banda de Jarvis Cocker, Come On People, o hino de toda uma geração, e Disco 2000, a minha predileta no caso, cujo clipe também é fantástico e tal. E eu mencionei o encontro com o Jarvis em Londres, ali na região da Carnaby Street, onde ele foi muito simpático e tal, e falou já do interesse de tocar no Brasil naquele momento. Inclusive essa foto que registra e documenta esse meu encontro com o vocalista do Pulp está aí no nosso site e também no site do Pop Mix dentro do Facebook. Inclusive, para quem der o curtir lá, passa a receber automaticamente todas as nossas atualizações. Quando perguntado sobre música brasileira, o Jarvis me disse que não conhecia muito e tal. Eu perguntei por Mutantes, ele disse que Mutantes sim, ele já tinha escutado na rádio e tal. Enfim, é uma oportunidade legal agora dele conhecer melhor a nossa música, né? Já que o grupo fará por aqui shows um show, no caso, que eu considero imperdível. O Pulp é uma banda, apenas para contextualizar e tal, fez parte ali do berço denso do chamado Britpop, ao lado de Oasis, Blur e Suede, principalmente. Bom, agora vocês irão conferir uma banda que tem ecos da cultura mod italiana e mostre. A gente confere agora a Centolame. Essa banda é bem interessante, até porque geralmente muitas dessas bandas do mercado italiano ou espanhol, no caso brasileiro também, cantam em inglês. Essas bandas que têm esse acento indie, no caso, ou até mod. No caso, não. Eles cantam na língua pátria, cantam na língua da Ornella Muti mesmo, e não estão nem aí. E até que o produto final é muito legal, é uma ótima banda, acredito que hoje é melhor lá da velha bota. Vamos conferir então e mostre. Coltelli in città, questa è Roma, benvenuto, Tá aí os italianos da banda Imostre e agora Undertones, um clássico, Teenage Kicks, a música predileta do DJ, do lendário radialista inglês John Peel. Não precisa dizer mais nada, vamos nessa. She looks so good.